e sobrecarregados eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os pecadores do mundo, eu vos perdoarei. Eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim e de por todo mundo. E pregai o Evangelho a todas as nações. No outro caminho que te leva à luz, só um caminho certo, pode crer, este caminho é Jesus. E sobrecarregados eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os pecadores do mundo, eu vos perdoarei. Eu sou a vida, ninguém vem ao Pai e de por todo mundo. E pregai o Evangelho a todas as nações. No outro caminho que te leva à luz, só um caminho certo, pode crer, este caminho é Jesus.